Ei, Sambuca, toca uma pra mim, por favor. Ah, e tem mais, bota mais uma aí, vai. É assim que é bom, prega até mais horas. Oi. Quero tanto amor. Quero teus olhos olhar. Quero tua boca beijar. Verônica, me sinto tão só. Comunicando pra toda a massa brega. Legal, e a gente fica por aqui com mais um programa Mesa de Bate. De volta próximo final de semana. Forte abraço, obrigado pelo carinho. Obrigado, Brasil. Brasil. Uma carta, por favor. amor. Volte pra mim. Samuca, comunicando pra toda massa brega. Ok, estamos de volta com o programa Mesa de Bar aqui na sua Rádio Sucesso. Que bom, hein? Que joinha tá contigo. Abraço aos meus amigos e colegas de trabalho. Grande abraço pra galera em todo o Brasil curtindo a gente, hein? Que prazer grande. Bom, agora tem mais romantismo. Agora tem Genival Santos no Mesa. Sei que errei, sou eu, confesso e não vou negar. Quem me condena, que se apresente, fique em meu lugar. Se suportar um pouco mais do que eu suportei, tem sangue de barata, tem coração de plástico e o resto eu nem sei. O que importa, ganhar ou perder? O que importa, eu quero é viver. O que importa, ganhar ou perder? O que importa, eu quero é viver. Sei que errei, sou réu, confesso e não vou negar. Quem me condena, fique em meu lugar. Se suportar um pouco mais do que eu suportei, tem sangue de barata, tem coração de plástico e o resto eu nem sei. O que importa, ganhar ou perder? O que importa, pense num programa bom, é o Mesa de Bar. Eita, bota mais uma. Pense num programa bom, é o Mesa de Bar. Eita, bota mais uma. Morremos nós. morrer, então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você. Pois sem amor estamos sós, morremos nós. Cala a boca! Tá com pena? Quer pra tu ou seu programa do Samuca? Vocês estão vendo aquela mulher da blusa amarela e a saia de outra cor. Vendo ela desprezada, lembras que foi amada, já foi meu primeiro amor, já foi meu primeiro amor, já foi meu primeiro amor. No tempo que eu lhe amava, sorridente ela andava e eu lhe enchia de amor. Por causa de conversinhas, de fofoca, de amiguinha, essa mulher me deixou. Essa mulher me deixou. Essa mulher me deixou. Não acreditou em mim, tanto que eu lhe dei carinho, pra ela foi tudo em vão. Nosso amor era tão louco, mas por conversa dos outros ela me fez essa traição. Ela me fez essa traição. Ela me fez essa traição. Por causa de uma falsa amiga, deixou uma boa vida pra morar no cabaré, passando de mão em mão, se vendendo por tostão, ficando com quem quiser, ficar com quem quiser, ficando com quem quiser. Não pensava que aquela mulher da blusa amarela me fizesse essa traição, mas o destino é cruel, ela deixou de ser fiel pra viver de mão em mão, pra viver de mão em mão, pra viver de mão em mão. Minha família tentava pra ver se eu me conformava com o desgosto que passei. Foi 3 anos de terror, acreditando num amor, ter passado o que eu passei, e ter passado o que eu passei, e ter passado o que eu passei. Não podia ver aquela mulher da blusa amarela que eu pensava em me matar. Meu desgosto era demais, comprei logo minha passagem e saí daquele lugar. E saí daquele lugar. E saí daquele lugar. Mas a lei de Deus não tá. O que se faz é que se paga, essa mulher me pagou. Hoje vive sem ninguém, nem casa pra morar tem, e nem quem lhe dê amor, e nem quem lhe dê amor, e nem quem lhe dê amor. Doente em cima da cama, chorando, meu nome chama, mas a vida continua. Deixou de ser mulher casada para ser mulher amada dos malandrecos das ruas, dos malandrecos das ruas, dos malandrecos das ruas. Eu tenho pena daquela mulher da blusa amarela e a saia de outra cor. A doença lhe rendeu, o seu corpo enfraqueceu, morreu sem ter um amor. Morreu sem ter um amor. Morreu sem ter um amor. Eu tenho pena daquela mulher da blusa amarela e a saia de outra cor. A doença lhe rendeu, seu corpo enfraqueceu. Morreu sem ter um amor. Morreu sem ter um amor. Ei, Sambuca, toca uma pra mim, por favor. Aí tem mais, bota mais uma aí, vai. É assim que é bom, prega até mais horas. Oi. Comunicando pra toda a massa brega. Pois é, já de volta com o programa Mesa de Bar, aqui na sua rádio preferida. Forte abraço pra todo mundo curtindo, né? Que bom estar contigo sempre. Eu trago pra gente mais música legal, eu trago pra gente Franquito Lopes. Forte oferecimento Lenda e Batista Moda Íntima, Atacado e Varejo para todo o Brasil. Acesse agora nossa página no Facebook e curta Lenda e Batista Moda Íntima, tá bom? Quando a tarde cai, no horizonte vazio, eu sinto meu corpo tremer. Me lembro de você e sinto frio, pois lembro daquela noite. Não existia saudade, os nossos corpos unidos, um encontro de felicidade. Você nem se despediu, se foi antes do sol chegar. Vivo aqui alimentando esperança de um dia você voltar. Você nem se despediu, se foi antes do sol chegar. Vivo aqui alimentando esperanças de um dia você voltar. Vivo aqui alimentando esperanças de um dia você voltar. Alimentando esperanças de um dia você voltar. Vivo aqui alimentando esperanças de um dia você voltar. Vivo aqui alimentando esperanças. Olha, segura, linguiça. Estou curtindo aqui o programa do Samuca. Tô ligado. Deixar esse homem, de mão beijada eu não dou pra você. Ele me disse na cama que já não me ama, vive só por viver. Então por que não se sai? O homem quando arruma outra mulher, acabou o amor, o amor. Você não larga do meu pé, por favor, me deixe em paz, por favor. A gente tá se amando e eu não vou mentir. Sair da vida dele eu não vou sair. Você entende nada ou se faz de louca? A gente tá se amando e eu não vou mentir. Sair da vida dele eu não vou sair. Vou calar sua boca, vou calar sua boca. Banda, carícias. Não vou deixar esse homem, de mão beijada eu não dou pra você. Ele me disse na cama que já não me ama, vive só por viver.

acendo mais um cigarro e procuro esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz, pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, é brega sem parar. É fim de tarde, toca o sino, triste e desconsolado. Logo adiante levam dormindo um menino carregado. É que a vida tão de repente apagou seu lindo olhar. Outras crianças inocentemente estão sorrindo, estão a lhe chamar. Acorda, menino, acorda, crianças te chamam pra brincar. Escuta, menino, escuta, sua mãe te chama, te quer minar. Corre, menino, corre, nessas mãos que te levam pra essa fria vala. Menino, fala, levanta. Chegou a hora, o sino vai tocando. Está chorando, triste e comovido, porque dói muito ver desmoronando tanta terra em seu corpinho lindo. Você se vai levando a alegria e envolvia os amiguinhos seus. Sua mãezinha em lágrimas reclama, te joga um beijo e diz adeus. Acorda, menino, acorda, crianças te chamam pra brincar. Escuta, menino, escuta, sua mãe te chama, te quer mimar. Corre, menino, corre, dessas mãos que te levam pra essa fria vala. Menino, fala, levanta. Acorda, menino, acorda, crianças te chamam pra brincar. Escuta, menino, escuta, sua mãe te chama, te quer minar. Corre, menino, corre, dessas mãos que te levam pra essa fria vala. Menino, fala, levanta. Acorda, menino, acorda, crianças te chamam pra brincar. Escuta, menino, escuta. Pense num programa bom, é o Mesa de Bar. Eita, bota mais um. Você disse que voltava. nunca mais voltou. Você disse que me amava, mas sozinho me deixou. Você disse tanta coisa, mas tão depressa e esqueceu. E na hora da partida, quem chorou fui eu. Hoje eu tento não pensar mais em você. Faço tudo pra poder me esquecer. Mas o amor que eu sinto é mais forte que eu, porque ainda amo você. E nunca mais voltou. Você disse que me amava, mas sozinho me deixou. Você disse tanta coisa, mas tão depressa esqueceu. E na hora da partida, quem chorou fui eu. Hoje eu tento não pensar mais em você. Faço tudo pra poder me esquecer. Mas o amor que eu sinto é mais forte que eu, porque ainda amo você. Ainda amo você. Ainda amo você. Eu ainda amo você. Samuca, comunicando pra toda massa brega. Ok, estamos de volta, programa Mesa de Bar para todo o Brasil. Abraço aí pros bregueiros e bregueiras de plantão. Alô, dona de casa, forte abraço. Eu trago pra gente Reginaldo Rossi, pra todo mundo curtindo. Alô, bregueiras. Meu bem, você não é marionete. Pra me fazer tanto sofrer assim, tem ser alguém que não tem coração. Meu bem, você não é marionete que é feita de papel ou de algodão. Mas você, meu bem, arrebentou de vez com meu amor, a minha vida, a minha emoção. Moi, je construis les marionnettes avec de la ficelle et de papier. Elles sont jolies, les marionnettes. Je veux vous les présenter. Meu bem, você não é marionete que é feita de papel ou de algodão. Mas

deixar de sofrer e vou viver em paz. Menina parceira, eu te amo. Menina parceira, escuta beijinho que eu sempre te chamo. Parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo. Menina parceira, eu te amo. Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo. Menina parceira, eu te amo. Samuca, comunicando pra toda massa brega. Muito bem, de volta, programa Mesa de Bar, a alegria do seu final de semana, é claro, um forte abraço aí pra você. Eu sou o Samuca, hein? E continuaremos juntos aqui no Mesa com grandes momentos de romantismo pra você. Fernando Mendes no Mesa! Calçadinha na calçada, vendo gente a passar. O seu corpo tão pequeno, qualquer um pode levar. Seu passado é tão triste, seu futuro. Uma espera infinita pelo amor que nunca vem. Mas eu cruzei o seu caminho, vou mudar o seu destino. Sozinha na calçada, sem ninguém pra conversar, esperando por alguém que talvez nem vai chegar. Seus olhos não encontram o que o pensamento busca. No seu peito uma tristeza e a vontade de chorar. Sei o seu caminho, vou mudar o seu destino. Vou lhe dar o meu amor. Sei que é menina da calçada, mas será minha amada. Vou viver só pra você. Pensa num programa bom, é o Mesa de Bar. Eita, bota mais uma. É fim de tarde, toca o sino. Triste, desconsolado, logo adiante levam dormindo. Um menino carregado, é que a vida tão de repente, a

a camisola vermelha, um champanhe pra quebrar o clima e um batom de framboesa. Porém, se não for assim, meu amor, eu viro a mesa. Porém, se não for assim, meu amor, eu viro a mesa. Tão difícil de viver, porque eu tentar de novo, como a gente nunca fez. Pra consertar a minha vida, tenho jeito.